o que me adorará. Tudo vai mudar, um dia tudo irá melhorar. Canto pro piá, o crime, a droga larga. Cabrón, encaerrón, solo mala intención. Su padre abandonou sua madre, decepción. Guri não vai ratear, se não se pilha, diga. Rapá, onde vai com toda essa marra? Tem uns palha que só falha, atrasa, se deve na área. Paga antes que a casa caia, lá polícia invade, lá baia. Pia aos 13 anos de idade, em Hakade, desde os 9, ninguém se move. Quem resolve segurar um revólver, só vai e não volta. Agora com o seu papá, em carcel, seu papel, em Hakade, ajudar sua a mamã sonha com o melhor amanhã. Pero no viene la paz, quero mais. Se dinheiro chama quita, agora é pandeiro. É o tráfico, é trágico. Desde pequeno convivendo com errado. Sorriso fora trocado por lágrima, revolta e mágoa. Não para e não acalma. A alma em conflito, aflito, desprotegido, se tornou bandido. Sua irmã clama, chama por ajuda. Na chuva, lágrima do choro se mistura. Na rua só procura o que você quer encontrar. E se achar o que veio. E procurar, não vai gostar. Adianto que só traz atraso. Muda de lado, olha pro lado, veja os aliados. O que valeu tudo isso? Mano, o que cê ganhou com tudo isso? Eu digo pelo maninho que não tem juízo. Confuso e perdido, nino bastardo. Mãe solteira vê o único filho no barato, que acaba custando caro. É fácil julgar, é tão simples culpar. Eu não vejo piá agindo como um garoto normal. Fora do contexto nacional, sua peleia agora é contra o crack. Os pampa pedra tem destaque entre guri do gueto, seja branco ou preto. A maioria com os mesmos problemas na baia, sem uma influência masculina em casa. E a coroa que trampa sem parar, quem é que vai ajudar? Que deu os olhos pelos erros sem papá. E aqui continua a rezar, orar. Tudo vai mudar, um dia tudo irá melhorar. Canto pro piá, o crime, a droga larga. Tudo vai mudar, um dia tudo irá melhorar. Canto pro piá, o crime, a droga larga.